Encontrei algo tão puro e agora eu sei, eu sei, eu sei. Como é bom saber amar, como é bom sentir. Todo o bem que isso faz, é bom sentir e viver para nos amar. Yeah. Eu não quero. Ficarei.